andrecedesmoral.com.br. Isso é Chicão do Piseiro. Meu amigo, Chicão do Piseiro, né? Já apareceu esse agora, foi? Agora deu caralho, toda merda quer ser cantor mesmo. Ai. Ou quer ficar com o gato preto, a conversa é simplesinha. Ou quer ficar com o Chicão, a conversa é simplesinha. É só linguadão, é só linguadinha. Piringua na xereca pra deixar elas moradinhas. É só linguadão, é só linguadinha. Piringua na xereca, vai. Oh. Eita, moreta. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Língua, linguadinha, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Isso é bondinho do gato preto. Isso é Chicão do Piseiro. Passando em popopô. Show, show. Eita, molesta. Alô, Bruno Pancada. Alô, Jordão de Maranhão. Oi, quer ficar com o gato preto, a conversa é simplesinha. Quer ficar com o Chicão, a conversa vai. Oi, é só língua, língua, língua, linguadinha. E língua na xereca pra deixar ela moradinha. E é só linguadão, é só linguadinha. Língua na xereca vai. Bom, quer me imitar, é? Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Tu tira a calcinha, ele faz a linguinha. Não, não passa por aí não. Ei, Chicão, vai bater no microfone, vai cagar o estúdio todo. Ei, olha aí, Chicão. Fala brincadeira, pô. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Essa linguadinha, essa linguadinha. Língua, linguadinha, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Língua na xereca pra deixar ela molhadinha. Peraí, que a boca tá cheia de cuspe. Engolei. Arão vendo, porta do Central Bolo. Ei, Chicão, vamos mais Jordão, vamos buscar um burinho da Central, né, pai? Já tamo lá, viu? Melhor ir na Central Bolo do que na Central de Polícia. Vai!